Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando com mais um Mundo Sertanejo, viu? A partir de agora estamos juntos e misturados, como sempre, muita música, muita alegria no seu rádio. E vamos de música, né? Quem canta abrindo o programa é ele, Leonardo, Liga Lá em Casa. Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa. Hoje todo aquele tempo querendo beber. Muito bem, vamos em frente, o Mundo Sertanejo está no ar, o meu amigo Claudio Miro Montanini e a sua filha Leiliane Montanini, Rádio Cultura FM de Nova Olímpia, Mato Grosso, muito obrigado pelo carinho também, irmão. Ele me disse que as minhas músicas estão fazendo muito sucesso, aí na programação da rádio também, né? Muito obrigado a todos vocês, amigos, radialistas do Brasil inteiro, todos vocês, amigos, diretores, programadores, locutores, enfim, todos que compõem as equipes das nossas rádios parceiras pelo Brasil inteiro, exibindo o nosso programa e também tocando minhas músicas na programação local de vocês. Muito obrigado mesmo por este grande apoio, essa parceria de sucesso, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, olha, Diego Valadares chegando com Cabra Danado. Aliás, essa música voltou a fazer sucesso em todo o Brasil, graças a Deus. Vou cantar pra vocês, Cabra Danado, vamos lá. Mundo Sertanejo. O garanhão, o tremendão, tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele entra no baile chamando atenção nas mulheres danadas, provoca tesão. Ele dá uma, duas ou três olhadas de lado. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Cabelos na testa, tipo sarado, pão de conversa. Joga seu charme pra mulherada, assanhadas. Ele é o tal cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Ele se acha o bonitão, o gostosão, o garanhão, o tremendão. Tá pegando todas de montão. Onde ele chega, é notado, é paquerado, é esfregado, é pegado e pega todas. É cabra danado. Maravilha, maravilha. Essa música é um dos grandes sucessos da minha carreira, graças a Deus, né? E para contratar o show do Diego Valadares, aí para sua cidade é fácil. Ligue no 61-8257-0991, tá bom? Pra contratar o show do Diego Valadares. E a todos vocês também que estão comigo no WhatsApp, né? É o 61-9973-0555. Muito obrigado a todos vocês que estão pedindo músicas, pedindo alôs aí pelo WhatsApp, tá bom? Quadro Ao Som da Viola, Tom Carreiro e João Carlos cantam Curtindo a Vida. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Thank you. vida tá do jeito que eu queria. De segunda a segunda, dia e noite, noite e dia, minha vida é uma festa, 7 dias por semana. Dinheiro tenho no bolso, mulher pra mim tá sobrando. Quando é fim de semana, saio pra dar um rolé. Caminhonete invocada, lotadinha de mulher. Tá do jeito que eu gosto, o 30 minhoca e bom. Mulherada tá comendo na palma da minha mão. Tá bom demais, e se melhorar estraga. Eu tô feito lima nova, comendo pelas beiradas. Aonde chego tem festa, se não tem a gente inventa, se o sanfoneiro for bom. Dou gorjeta de 50, tá do jeito que eu gosto, o 30 pra lá de bom. Mulher pra mim tá sobrando, um escolho na multidão. Tá bom demais, e se melhorar estraga. Eu tô feito lima nova, comendo pelas beiradas. Tô torrando a minha grana, mas tô feliz demais. Se o dinheiro acabar, trabalho e ganho mais. Tô comendo de colher, tô nadando de braçada, tô curtindo a minha vida no meio da mulherada. Tá bom demais, e se melhorar estraga. Eu tô feito lima nova, comendo pelas beiradas. Tá bom demais, e se melhorar estraga. Eu tô feito lima nova, comendo, comendo, comendo pelas beiradas. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas. Todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade se tem um representante da nossa empresa ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Ricardo Silva, aí um abraço aos locutores, né, da Rádio Canoa Grande FM, a Rádio da Alegria de Guaraçu, no Paraná, meu amigo Alisson Matheus, o Adão Francisco, o Baré de Pitti, Júlio Almeida, Padre Reginaldo Monzotti, também o pastor Adilson, também o pastor Denilson Gomes, também o Rui Galdino, o Walter da Alfa Plast, o senhor Paulo da Hortifruti HL, o Tiãozinho da Ná, o Ayrton da AE Decor, né? E a todos vocês, amigos aí da Rádio Canoa Grande FM, todos os nossos ouvintes, os apoiadores, muito obrigado, viu? A Rádio da Alegria de Guaraçu, no Estadão do Paraná. Henrique Juliano cantam, não tô valendo nada. Logo hoje

cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição, dizem que sou o culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição, dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Ayrton Favoreto, Favoreto, em Campo Novo do Parecis, no Mato Grosso. Um abraço aí, Franco Nero, Rádio Alterna Liberdade FM, a todos vocês, muito obrigado, viu? Campo Novo do Parecis, no Estadão do Mato Grosso, Gigi Marques, em Caraguatatuba, olha, Caraguatatuba, no Estadão de São Paulo, ouvindo o nosso programa, muito obrigado, viu? Ângel Sertaneja, em Santo André, também no Estadão de São Paulo, muito obrigado. Meu amigo Valdo Ramos, em Paracatu, Paracatu Sertaneja FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado, viu? J. Neves canta O Avião. Mundo Sertanejo. Me matar.